Boa tarde. Que a paz de Jesus esteja com todos nesta tarde abençoada aqui no Grupo Espírita Dr. Bezerra de Menezes. Gratidão a Deus, a Jesus, aos bons espíritos amigos e aos companheiros aqui da casa que nos recebem hoje com esse carinho de sempre. Para tratarmos do tema, como vocês já sabem, Pescador de Homens, episódios marcantes da vida do apóstolo Pedro que nos inspiram a renovação. Todo mundo que já teve algum contato com o Espiritismo deve saber que um dos assuntos mais falados numa casa espírita é a reforma íntima. Já ouviram falar disso? Que falar que nós estamos aqui reencarnados com o objetivo de aprendermos, evoluirmos, para um dia alcançarmos uma condição espiritual superior, na qual nós teremos a felicidade, a alegria, aquela paz interior que nós tanto desejamos. Não é isso? E realmente, a proposta do Espiritismo para as nossas vidas é essa. É nos ajudar, nos instruindo, nos possibilitando a elevação espiritual. E o Espiritismo, ele teve, no século XIX, um papel importantíssimo, que foi de demonstrar, de forma indiscutível, inequívoca, a realidade do mundo espiritual. Mostrar que nós, seres humanos, somos, na verdade, seres espirituais vivendo temporariamente uma vida material. E passado o século XX, tivemos grandes demonstrações de realidade espiritual. E até hoje, fenômenos impressionantes ainda acontecem, demonstrando que nós, seres humanos, sobrevivemos à morte. Essa noção, ela é muito antiga para a humanidade, de que nós temos algo espiritual. E por muito tempo, por muitos séculos, em várias regiões do planeta, o homem sempre interpretou de maneira diferente essa vida espiritual. Nós, no Espiritismo, temos bem claro, então, que a realidade espiritual, ela é tão importante que, na verdade, a nossa vida real é a vida espiritual. E a vida efêmera, transitória, é a vida material. E o Espiritismo nos ensina a transformarmos essa oportunidade de vida material como meio de alcançarmos a paz de espírito, a elevação espiritual e o bem-estar. E a doutrina espírita colheu, em todas as tradições antigas, pontos de ligação desse conhecimento espiritual, porque ele é universal. A compreensão da vida espiritual é algo que esteve presente em todas as épocas da humanidade, de todas as regiões do planeta, em todos os povos, o homem sempre teve essa intuição. E o Espiritismo, ele tem uma conexão direta com a mensagem do Evangelho, por quê? Nós entendemos que lá no Evangelho de Jesus há inúmeros fatos, dados, situações que demonstram essa mesma realidade espiritual. E ainda mais que Jesus é um ser tão especial para a humanidade que ele veio ensinar ao homem justamente o quê? A sua elevação espiritual. Muitos entenderam ao longo desses quase 2000 anos de cristianismo que Jesus teria vindo nos salvar, nos redimir de um pecado lá do nosso ancestral original. Muitos admitem que Jesus, ele é um ser que depois virá para julgar a humanidade, mas no Espiritismo a compreensão é de que ele é o grande mestre, mestre de toda a humanidade. E colhemos no Evangelho de Jesus tantas situações importantes para o nosso aprendizado espiritual que nós vamos reconhecer que há íntima conexão entre Jesus e o ensinamento dos Espíritos. Por isso que quando Allan Kardec perguntou aos Espíritos qual era o principal modelo, o principal guia que o homem deveria se inspirar para seguir, eles foram, assim, de forma muito breve, dizendo: vede Jesus, ou seja, veja Jesus, ele é o guia para a humanidade. E aí então ficou muito clara que toda aquela atividade do mundo espiritual lá no século XIX era, na verdade, para despertar o homem com as suas potencialidades, as suas forças espirituais, e mostrar de maneira mais clara que o Evangelho de Jesus traz já esse roteiro de elevação espiritual. E Jesus, ele foi alguém que teve um poder transformador na vida das pessoas. Muitos pensam que o papel de Jesus foi de alguém que somente curou as pessoas dos seus males físicos ou das suas perturbações espirituais, mas na verdade o maior mérito da mensagem de Jesus é o de transformar pessoas. Essa mesma proposta que o Espiritismo nos traz hoje no século 21. A mensagem do Cristo é um convite a todos nós para que nos transformemos. E Jesus foi muito eficiente em demonstrar que qualquer pessoa de boa vontade pode passar por um processo de transformação e se tornar alguém novo. Por isso que a mensagem principal do Evangelho também é a de renovação das nossas vidas. E há uma figura espetacular em toda a história de Jesus, quando ele esteve aqui encarnado, que exemplifica bem esse processo ou esse potencial transformador das lições de Jesus, que foi Pedro, aquele que nós conhecemos como o apóstolo Pedro, ou aquele que muitos chamam de São Pedro. Há poucos dias foi a festividade que os nossos irmãos católicos realizam em sua memória, dia 29 de junho, se eu não me engano. E as pessoas esquecem que ele era um homem comum do seu tempo, um homem muito parecido com a maioria das pessoas hoje no mundo. Pessoas com qualidades e com defeitos, com virtudes e com vícios, com potenciais a desenvolver, mas ainda imperfeições. E Jesus fez uma transformação profunda na vida de Pedro. E nós vamos perceber nestas passagens que nós vamos trazer hoje à lembrança de vocês, ou ao conhecimento, caso ainda não tenham lido ou ouvido falar sobre esse apóstolo. Ele sim, digno de ostentar esse nome apóstolo. Nos nossos dias nós ouvimos com facilidade esse título sendo atribuído a várias pessoas, mas nós reconhecemos que os verdadeiros apóstolos foram aqueles que trouxeram realmente uma transformação muito profunda para aqueles primeiros que receberam a mensagem de Jesus. Mas então Pedro foi essa pessoa incrível que passou por um processo de renovação muito grande. E nós vamos ver que na vida dele há muitas situações equivalentes às nossas. Será que nós podemos nos transformar como ele? Será que nós poderíamos passar por esse processo de transformação? Alguém já pode levantar o questionamento assim: não, Antenor, não será possível, porque Pedro teve Jesus visível ali do lado dele. Mas nós vamos ver que mesmo ele vendo, ele também duvidou. Mesmo sabendo e testemunhando coisas incríveis, ele também permitiu que a dúvida tomasse conta dele. E Jesus o alertou algumas vezes de que a dúvida, a falta de fé, era algo muito pernicioso para alguém que desejasse a elevação espiritual. Então, nós não vamos usar esse argumento que precisamos ter a pessoa de Jesus ali, presente, visível, para a gente se sentir motivado a mudar, porque mesmo quem viu também duvidou. Eu posso dizer a vocês que a presença de Jesus, ela é real em nossas vidas. É uma presença de fato. Jesus atua intensamente em torno do planeta. Há legiões inumeráveis de espíritos que são seus auxiliares, que atuam junto à humanidade. A casa mesmo aqui recebe o nome de um desses emissários do Cristo, que veio e exemplificou as grandes virtudes do cristianismo, o Dr. Adolfo Bezerra de Menezes. E quantos outros mais não são representantes de Jesus? Então nós temos um contato com o Mestre, sim. Mas eu digo mais ainda: Jesus está ligado a cada pessoa que eleva o seu pensamento a ele. Ele, como espírito puro, um espírito que atingiu um estágio muito avançado da evolução, ele é capaz, sim, de receber os pensamentos de cada pessoa que dirige a ele os seus pedidos, as suas súplicas, a sua intervenção. Para a gente ter uma ideia do que é ser um espírito puro, um espírito crístico, para a gente ter uma ideia do que é estar uno com Deus sem ser Deus. E ele mesmo disse isso quando esteve presente aqui materialmente conosco. Então nós temos sim a possibilidade de sermos tão fortemente motivados à nossa transformação, assim como os seguidores diretos de Jesus o foram. Mas vamos começar a falar logo desses casos interessantes de Pedro, mostrando para nós a grande oportunidade que nós temos hoje de renovação. Pedro era um pescador, ele tinha uma barca simples e ele com o seu irmão pescavam e viviam dessa atividade para obter o sustento. Geralmente pescavam à noite no mar da Galileia e numa bela manhã, chegando ali, atracando o barco, recolhendo as redes, eis que eles veem Jesus passar ali e perguntar. Eu vou pular essa parte, depois a gente volta. Segue-me e eu vos farei pescadores de homens. Jesus sabia que aqueles homens que estavam naquele barco tinham potencial para se transformarem, mas eram homens imperfeitos. Poderíamos ser nós a receber esse convite. E a grande pergunta que fica para nós é: faríamos o mesmo hoje, o que Pedro e o seu irmão fez naquela época? Seríamos capazes de deixar de lado as nossas preocupações, as nossas atenções e seguir Jesus? Esse é um ponto fundamental na transformação de qualquer um. Quem realmente quiser mudar, já recebeu esse convite. Hoje mesmo pode ser talvez essa primeira vez. Mas aí tem que ter uma decisão que é pessoal. Você tem que querer seguir os ensinamentos de Jesus. Pedro tinha uma missão um pouco diferente do que a nossa hoje. Ele tinha que levar para muitos vilarejos depois que Jesus partisse e teria que manter unidos os seguidores de Jesus dentro dos ideais que o mestre deixara. Então ele realmente tinha que abandonar a profissão, ele realmente tinha que deixar um pouco a família dele. Nós não teríamos que fazer essa renúncia tão grande. Mas nós teríamos que sermos seguidores de Jesus no dia a dia, abrindo mão dos nossos pontos de vista, das nossas convicções, dos nossos interesses mais mesquinhos, para atuarmos de forma mais intensiva no mundo, sendo mais fraternos, mais caridosos, mais conciliadores, mais generosos. Nós estamos predispostos a isso hoje? Nós estamos hoje abertos de coração para uma transformação em nossas vidas? Para isso nós vamos ter que abandonar alguma coisa. E não é a família, não é o emprego. É abandonar, por exemplo, o orgulho que nós temos em relação aos nossos pontos de vista, as ideias tão arraigadas que nós trazemos em nós. Aqueles preconceitos que nós temos, aquela dureza de coração. Jesus não pede que a gente abandone hoje a nossa família. Ele pede que a gente abandone o quê? As ilusões que nós criamos do eu. A ideia de que nós somos superiores às outras pessoas. É isso sim nós temos que abandonar. Então quem quiser uma transformação tem que fazer como o apóstolo fez. Tem que abandonar alguma coisa. E já sabemos o que nós temos que abandonar. É o nosso orgulho e a nossa vaidade. Algo tão bem ensinado pelos Espíritos ainda hoje, que enfatizam a necessidade que nós temos de banir de nós esse orgulho que nos faz pensar que somos superiores às outras pessoas. Esse egoísmo que nos faz pensar agindo apenas em nosso favor. É isso que nós temos que largar. Se Jesus hoje nos convida, segue-me, nós estamos aptos a isso? Então quem quiser uma transformação precisa ter essa renúncia também. Tem um outro episódio interessantíssimo da vida de Pedro, que é num momento então que Jesus já tinha iniciado as pregações naquelas vilas em volta do lago e do mar da Galileia. E ele então, numa daquelas reuniões que ele fazia ao ar livre com os discípulos, ele pergunta então para os discípulos: o que dizem que eu sou? Porque as pessoas já tinham visto Jesus falando com uma eloquência fora do comum naquela época e produzindo algumas transformações, curando pessoas, reequilibrando outras. Então Jesus pergunta, ele queria saber o que as pessoas estavam falando dele. Jesus tinha a capacidade de saber, sim, tudo o que se passava fora do âmbito ali do lugar onde ele estava. Porque espiritualmente ele estava comandando legiões de espíritos que o assessoravam em toda a sua obra. Mas, na verdade, aquela pergunta era para saber o que os discípulos estavam compreendendo do que eles ouviam das pessoas. E aí Pedro irrompe e diz: Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Naquele momento, Pedro está altamente inspirado por essas forças superiores que acompanhavam Jesus em sua missão. Ele está inspiradíssimo por ideias que são elevadíssimas, porque ele foi capaz de reconhecer que realmente Jesus era o grande esperado, aquela pessoa tão marcante, tão significativa que viria redimir a humanidade inteira. E aí Jesus diz a ele então assim: vamos ouvir. Uns João o Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou um dos profetas. E vós que dizeis que eu sou? Tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Perguntarás por cima bajões, porque todo o meu lugar é o sangue, mas meu Pai, que está nos céus. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. A minha filha mais nova, de 13 anos, uma vez ela perguntou assim: Pai, se você pudesse viajar no tempo, que época você gostaria de conhecer da humanidade? Ela nem esperou responder e ela já falou: não adianta falar que era no tempo de Jesus, que eu já sei isso. Porque realmente, se pudéssemos viajar no tempo, eu queria ouvir 5 minutos de uma dessas reuniões de Jesus com os discípulos. Porque deviam ser momentos assim muito profundos, de uma vivência espiritual muito grande. Felizmente nós podemos, pela imaginação, voltar o pensamento e reviver esse momento. Um momento sublime que o discípulo está ali inspiradíssimo e constata quem é o seu mestre. E Pedro continua ouvindo Jesus a explicar ali algumas coisas. E Jesus fala para Pedro essa ideia, né, de que sobre ele, Pedro, seria edificada a igreja. Igreja não é templo, não é construção, não é prédio. Igreja é comunidade, é aquele agrupamento de pessoas em torno da ideia de Jesus. E aí as pessoas interpretaram de maneira equivocada que Jesus estaria dizendo que Pedro então seria o chefe e ali viraria uma igreja, como nós conhecemos na história. Mas quando Jesus fala isso, sobre ele seria edificado, ele quer dizer primeiro que é sobre a fé que seria edificada esse conjunto dos seguidores de Jesus, mas também sobre a mediunidade. Porque a mediunidade esteve presente no tempo de Jesus, nos discípulos e em muitas pessoas, esteve presente em todos esses séculos até os nossos dias, porque ela é um atributo da humanidade, ser capaz de se comunicar com o mundo espiritual. E foi assim que aconteceu, tanto com os discípulos diretos de Jesus, como em todos os séculos do cristianismo. E em qualquer templo nós vamos ter a mediunidade participando das atividades religiosas. Quando alguém cura, não importa que depois receba o nome de santo, ele curou porque ele era um médium de cura. Quando alguém fala com aquela eloquência que nós pensamos, nossa, inspiradíssimo pelos céus, é uma forma da mediunidade também. Essa mediunidade, ela seria atuante no início da formação da igreja cristã até os nossos dias. E até hoje a mediunidade se manifesta em todos os templos religiosos, embora possam dar outros nomes. Então era isso que Jesus estava dizendo, que sobre a fé, sobre a mediunidade é que seria edificada a sua igreja, mas também sobre a caridade. Porque mais tarde nós vamos ver que Pedro se torna o exemplo vivo da caridade, de alguém que se entrega totalmente ao necessitado, ao sofredor, àquele que mais precisa. Então era sobre isso que Jesus disse, que se assentaria a sua comunidade de seguidores, que as pessoas chamaram de igreja. É sobre esses três pilares, então, que sustenta tanto a doutrina cristã quanto o Espiritismo, que é a sua continuação. Mas Pedro, naquele momento, ele ouve Jesus já falando algumas colocações de que ele partiria, de que Jesus passaria por grandes sofrimentos, e naquele momento Pedro tem dúvida. Ele começa a ficar preocupado com aquilo que Jesus está dizendo. E aí então Jesus fala para Pedro assim, ou melhor, Pedro fala para Jesus assim, ó: onde estará a justiça de Deus se passares por esses sofrimentos? E aí então Jesus fala para ele: se afasta de mim, não tenho parte com você. Se você questiona aqueles planos que eu sei que estão previstos para a minha vida, para a minha partida desse mundo, e você está permitindo a dúvida tomar conta de você, então você não pode continuar aprendendo comigo. Percebam que é a mesma pessoa, em um intervalo de tempo muito curto, que tem uma inspiração elevadíssima, mas também tem uma dúvida profunda, que Jesus revela que foi inspirado ali por espíritos de ordem muito inferior naquele momento. Tanto é que o texto evangélico, se você for ler lá no Evangelho de Mateus, no capítulo 16, você vai ver que Jesus fala assim para ele: afasta-te de mim, Satanás. Que era o símbolo que ele usava para representar essas forças contrárias ao bem. Então, percebam que a mesma pessoa é capaz de ter grandes inspirações ou influências muito nocivas. Então, o que que isso sobra para nós de exemplo? Nós temos diariamente grandes estímulos para o bem, para a fé, para a confiança, mas também estamos vulneráveis a influências nocivas, mas também a nossa própria dúvida, o nosso próprio medo. E nós temos que tomar um cuidado muito grande, porque a dúvida, o medo, ele tira de nós grandes possibilidades de ação. Por isso que Jesus chamou a atenção de Pedro tão gravemente naquele momento, dizendo: se afasta de mim. É isso que nós não podemos permitir em toda essa nossa vivência cristã, espírita, de buscarmos uma transformação. Não permitir que a dúvida de que nós somos capazes de mudar tome conta de nós. Não permitir a dúvida de que nós somos seres muito imperfeitos e nunca conseguiremos. Não permitir a dúvida que diz que é inútil tentar fazer as coisas para o bem, porque o bem não vai triunfar nesse mundo. Nós temos que banir de nós as dúvidas, as incertezas, as desconfianças, e temos que seguir confiantes, mantendo viva a nossa fé. E nós, na doutrina espírita, temos algo maravilhoso, que é algo chamado fé raciocinada, que é capaz de encarar a razão frente a frente em todas as épocas da humanidade. Quando muitos cristãos creem em inúmeras passagens do Evangelho simplesmente por fé, nós cremos naquilo porque nós sabemos que é possível, porque estudamos os fenômenos espirituais, conhecemos a teoria que explica, por exemplo, como foi possível um homem caminhar sobre as águas. Fato que ficou bem claramente demonstrado ser possível não só no tempo de Jesus, mas pelos fenômenos impressionantes de efeitos físicos que ocorreram no século XIX, no século XX, e que demonstraram a possibilidade, sim, de fatos como estes acontecerem. Então, a nossa fé não é simplesmente crença. Ela é saber, ela é conhecimento. Então, nós temos que usar essa grande fé que nós temos a oportunidade de desenvolver para realmente nos sentirmos fortes, capazes de vencer os obstáculos da vida. E Pedro tem um outro episódio marcante com Jesus, que foi naquele momento da transfiguração. Jesus chamou então Pedro, Tiago e João e se retirou. E num determinado local, ele revelou-se espiritualmente para os discípulos. E mais ainda, eles puderam ver ali materializados o espírito de Moisés e Elias, grandes tutores daquele povo. E eles então trouxeram ali mais uma grande demonstração para eles, da realidade espiritual. Eles que tinham vivido tantos séculos antes, estavam ali demonstrando, ó, estamos vivos. E eles confabulavam, conversavam com Jesus. Então você vê que a equipe espiritual de Jesus era daqueles mesmos que já tinham andado e orientado o próprio povo judeu há tantos séculos. Mas Pedro ficou tão maravilhado com o fenômeno, que o que ele falou? Façamos 3 cabanas, uma para ti, outra para Moisés e outra para Elias. A cabana que ele queria construir era, na verdade, uma espécie de um santuário. Ele queria criar um lugar de adoração àquelas pessoas, 2 desencarnadas e 1 ainda encarnada. Ele ainda estava preso naquele pensamento de que o sagrado tem que ter um lugar físico para ser cultuado. Ele ainda estava preso naquela etapa da religiosidade humana, primitiva, que entende que o divino tem que ter algo material para representá-lo. Ele ainda não tinha entendido que a verdadeira religião, a verdadeira espiritualidade se vive internamente e não no exterior. Por isso que ele ficou preocupado em querer criar um lugar de adoração ali. Ele não estava entendendo bem que a verdadeira espiritualidade se vive interiormente. Não precisamos de nada material para sermos espiritualizados. Não precisamos de nada material para entrar em contato com o mundo espiritual. Não temos que ter nada material para reverenciarmos, para abençoarmos ou para nos protegermos. E o que isso nos traz, esse episódio, para a nossa vida? É isso mesmo, que nós não precisamos de absolutamente nada de objetos materiais, de lugares de culto. Eu posso cultuar a Deus em qualquer lugar que eu estiver. Eu posso fazer as minhas orações no banheiro, embaixo da árvore, na cozinha, na oficina, dirigindo, no meu trabalho, em qualquer lugar eu posso render graças a Deus. Eu não preciso ficar preso a nada material. E os rituais, não precisamos deles. E os acessórios materiais de fé, não precisamos de nada disso. Porque a fé, ela tem que nascer do nosso entendimento, da nossa compreensão e do nosso sentimento de grande amor a Deus e a sua criação. Você quer culto mais bonito a Deus do que isso? Você olhar que cada uma das pessoas aqui presentes é um filho de Deus, é seu irmão? Você quer reverência maior a Deus? Você amar a criação dele? Respeitar a natureza que ele criou? Você reconhecer-se parte desse grande todo que habita esse mundo? Não há reverência, não há culto maior a Deus do que o amor ao próximo. É essa grande religiosidade que nós precisamos viver nos nossos dias. Ver na figura de cada pessoa um filho de Deus, uma parte do Criador, porque é uma obra sua. E reverenciarmos essa criação. Essa é a grande religião do futuro. A fraternidade, o amor. Esse será o nosso grande culto no futuro. E Pedro teve uma outra vivência marcante com Jesus. Essa daqui que eu falei para vocês há pouco, então, já antecipava ela. De que ele, então, Muitos acreditam que isso daqui aconteceu, mas eles só acreditam pela fé. Nós acreditamos que é possível sim ter acontecido, por isso que não temos vergonha de dizer que um homem caminhou sobre as águas. Porque a compreensão dos fluidos espirituais, que os espíritos começaram a revelar para nós desde o século XIX até hoje, nos explicando que existe uma matéria no mundo espiritual que pode ser moldada, que pode ser manipulada, que pode ser ajustada de acordo com os interesses que se tenha, essa matéria permite fenômenos incríveis, como aquele das mesas girantes que Kardec estudou, das batidas, das comunicações, das materializações que inúmeros pesquisadores, e notadamente William Crookes, documentou ser reais as materializações dos espíritos. Tudo isso manipulado por fluidos espirituais. O que Jesus fez nessa passagem que vocês vão ver a cena agora foi exatamente isso. A manipulação de fluidos desse mundo espiritual, permitindo esse fenômeno tão marcante que foi o seu caminhar sobre as águas. Vamos ver. Esse vídeo é de um site muito interessante chamado videosdabiblia.org. Os nossos irmãos mórmons que organizaram uma seleção de inúmeras dramatizações das passagens do Evangelho. Belíssimo, um trabalho maravilhoso, que Deus abençoe fartamente eles por essa iniciativa. Está disponível para todo mundo. Todas essas passagens lindas do Evangelho tem nesse site. Então, nessa passagem, que eu acho também maravilhosa, o que Pedro presenciou? Jesus caminhando nas águas, e aí ele fala: Senhor, permita que eu vá, ordene que eu vá até você. O que está motivando Pedro naquele momento? Confiança, fé. E Jesus fala: vem. E ele começa, Pedro, a caminhar. Que coisa maravilhosa, né? Mas aí ele começa a perceber a tempestade que está em torno deles, se armando. E ele sente o vento, o Evangelho nessa passagem narra isso. E aí o vento começa a ouvir os trovões também, Pedro ouvindo os trovões, o que ele sente? Medo. Ele começa a falar: isso é impossível. Como assim? Por isso que depois que Jesus levou ele para o barco, ele falou: homem de pouca fé, por que você duvidou? É isso, foi a dúvida que fez com que ele afundasse. Jesus estava dando a Pedro uma demonstração do quanto a fé é poderosa na condução das pessoas para os seus objetivos. Não só no sentido literal, mas aqui figurado também, a fé é importantíssima para qualquer realização que nós pretendermos. Se a gente já começa alguma coisa duvidando, você já está perdendo. Você tira de você a força que te sustentaria a sua continuidade. por isso que, se nós quisermos vencer na vida, temos que preservar a nossa fé, a nossa confiança em Deus e seguir confiantes. O dia parece um dia difícil, problemático, uma tempestade nos envolve, nós vamos prosseguir, porque nós sabemos que estamos sendo sustentados por Deus. Estamos sendo sustentados pela espiritualidade. Então não podemos permitir que a fé tire de nós essa força que nos conduz para o nosso alvo. Percebe como a vida tem correspondência de Pedro com a nossa? Quantas vivências nós podemos tirar das experiências que ele teve para as nossas experiências atuais? E isso é muito interessante, e há inúmeras passagens que nós não teremos como falar delas hoje, porque precisaríamos muito mais tempo, mas é interessante a gente observar que Jesus tem escolhido um homem medroso, um homem que também tinha ímpetos de violência, um homem imperfeito, um homem duro no seu julgamento. Por quê? Porque ele queria transformar aquele homem. Era a grande prova de que a missão de Jesus era de natureza muito superior. Muito mais do que curar uma pessoa, transformá-la é mais impressionante ainda. Curas existem inúmeras. Nós já ouvimos relatos de inúmeros médiuns de cura. Mas e mudar o coração de uma pessoa? É fácil? Não é. Nem nós mesmos mudamos a nós com facilidade. Mas Jesus produziu uma mudança profunda na vida desse homem e dos outros discípulos. E tinha que ser alguém imperfeito para mostrar: olha, a minha mensagem é transformadora. Se você realmente me seguir com fé e seguir as lições, os ensinamentos, você se transformará. E foi o que aconteceu com ele. Cada uma dessas experiências que Pedro está vivenciando e nós estamos recordando vão consolidando nele essas transformações. Num outro momento, Jesus, já prevendo a sua partida, sabia de tudo o que ia acontecer, e já sabendo que poderia surgir ali algumas disputas entre os discípulos para saber quem seria o líder, quem mandaria um nos outros, Jesus toma a iniciativa de fazer algo com eles muito didático, para demonstrar de modo muito claro como eles deveriam se ver. É aquele episódio que Jesus se põe a lavar os pés dos discípulos. Jesus queria ensinar ali o quê? Que se ele, mestre, lavaria os pés dos discípulos, como eles deveriam se tratar? Se ele, mestre, estava demonstrando que servia o seu discípulo, entre eles nunca poderia haver disputas. Entre eles nunca poderia um achar-se superior ao outro. Era isso que Jesus queria demonstrar. Mas Pedro não tinha entendido ainda a proposta de Jesus. E aí então Pedro fala para Jesus assim: não me lavarás os pés. Porque ele não estava entendendo. Não, esse mestre não pode se rebaixar a esse ponto. Jesus também queria mostrar que você cuidar de alguém não é rebaixar. Rebaixar-se. Você prestar um serviço ao seu amigo não é você estar sendo inferior a ele. Mas Jesus demonstrou isso. Então, quando Pedro fala: não me lavarás os pés, Jesus fala para ele assim: se não te lavar os pés, não terás partes comigo. Porque ele não estaria aprendendo as lições naquele momento, não estava recebendo aquele ensinamento. Essa experiência, ela nos faz pensar quantas coisas a vida nos apresenta, quantas situações a vida nos mostra, e a gente não entende de pronto, e a gente rejeita e fala: não, isso não é para mim, isso não tem a ver comigo, Deus me esqueceu. Porque nós não estamos entendendo que há algo oculto, algo além naquela experiência que nós vamos viver. Por isso que temos que continuar tendo confiança. Se nós cremos em Deus, continuamos confiando nele, fazemos tudo o que é correto dentro da sua lei sábia e soberana, o que vier a gente vai encarar sem medo, confiante, sabendo que deve ter um propósito sim para aquela experiência, não rejeitando, não agindo como discípulo que de modo impulsivo, precipitado, não entendia a valiosa lição que o mestre lhe trazia. Assim como nós fazemos tantas vezes, não entendemos as lições valiosas que a sabedoria divina nos proporciona. Então não rejeitemos as lutas diárias, não rejeitemos os enigmas que nós temos que solucionar, os problemas a vencer. Eles têm sim algo a nos ensinar. Eles têm sim algo a nos revelar sobre nós mesmos. E é com eles que nós temos que aprender. É com essas experiências. Tem gente que às vezes fala assim, mas está dando tudo errado na minha vida, Deus me esqueceu. Nunca. Na verdade, são lições que nós ainda não compreendíamos, mas que hoje nós entendemos o porquê. Quantas perdas são, na verdade, ganhos imensos que nós temos. Os nossos irmãos evangélicos falam que é livramento, e é isso mesmo. Quantas coisas são, na verdade, aparentemente contrárias a nós, mas elas são ao nosso favor, sim. E ainda temos mais para falar de Pedro. Aquele momento em que ele, outros discípulos estão lá adormecidos. Jesus tinha pedido, olha, vou orar ao Pai, fiquem vigilantes. E aí eles não aguentaram e acabaram dormindo ali no horto. Quando Jesus volta, pergunta, Simão, dormes? Não podes vigiar uma hora? Vigiai e orai, para que não entreis em tentação. O espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. Grandes lições nessa fala de Jesus. Evidenciando que muitas vezes nós estamos, sim, prontos para algo, mas fisicamente ainda não dá. Fisicamente ainda nós não podemos, porque a vida está limitada. Não quer dizer que nós não podemos. Podemos muitas coisas, mas elas não são para esse momento da vida. Por outro lado, outros foram interpretar isso como sendo, dizendo que o corpo seria o motivo de prejuízo para a pessoa. As imperfeições seriam um atributo do corpo. E interpretações erradas que fizeram nesses séculos de cristianismo levaram as pessoas a acreditarem que se você martirizasse o corpo, você estaria se elevando ou se melhorando perante Deus. Uma bobagem tudo isso. Na verdade, as nossas imperfeições nascem dos nossos desejos, que partem de nós, espíritos, e não do nosso corpo. O que Jesus quis dizer nesse momento é que muitas vezes a nossa vida materialmente está limitada, embora possamos, não temos ainda as condições materiais necessárias, mas que a vigilância, a oração é necessária em tudo na vida. Em tudo temos que estar num estado permanente de vigilância e observar que há inúmeros fatores que às vezes vêm para perturbar. E nós acabamos por sermos invigilantes, o quê? Nos entregando a eles. E perdemos ali, às vezes, uma grande oportunidade de aprimoramento, de elevação espiritual. Numa outra passagem de Pedro com Jesus, e essa é muito séria, é o momento então que os guardas vêm para prender Jesus, e Pedro, no seu ímpeto de defender o mestre, ele sacou a sua espada e cortou a orelha de um funcionário do templo chamado Malco, que acompanhava os guardas. E ali Jesus falou algo para Pedro e para toda a humanidade no futuro. Quando Jesus falou isso para Pedro, ele enunciou algo que nós estudamos muito bem na doutrina espírita, que é a chamada lei de ação e reação. O que que Jesus falou para Pedro quando ele cortou um pedaço da orelha de Malco? Quem lembra o que ele falou? Quem viver pela espada perecerá. Jesus estava deixando muito claro que toda violência que nós praticarmos, mesmo que em uma causa justa, ela trará consequências para nós. Jesus estava sendo preso injustamente, mas uma violência praticada contra alguém para defendê-lo, também acarretaria consequências graves para ele. Jesus, naquele momento, ele restabeleceu a orelha de Malco, fez cicatrizar, regenerar os tecidos, demonstrando mais uma vez isso. o amor até pelos seus algozes, dando grande exemplo de que nós não podemos usar da violência, da negativa de fazer o bem, não podemos revidar nenhum mal que nós recebemos. Pelo contrário, temos que fazer o bem. E ali deixou muito claro que a lei de ação e reação existe sim. E tudo que nós fizermos retornará a nós inevitavelmente. Emmanuel, o espírito que conduziu a mediunidade de Chico Xavier e nos trouxe tantas ideias importantes sobre a compreensão do Evangelho, tem uma colocação sua muito interessante no livro Fonte Viva. Ele diz assim, ó: a cruz do mestre tem a forma de uma espada com a lâmina voltada para baixo. É um simbolismo profundo dizendo que, a partir daquele momento, o reino dos céus não seria ganho com a violência. Se lermos as páginas antigas do Antigo Testamento, nós vamos ver que muita violência foi praticada em nome de Deus. Mas Jesus, que detinha um poder extraordinário, ele não usou uma vez sequer o seu poder para ferir, para machucar, para agredir ninguém. Ele apenas orientou, ele apenas alertou. Então isso nos mostrando que nós temos que buscar a vivência da paz, da não violência, que é o que mais nós necessitamos nos nossos dias, em todas as nossas relações, em todos os âmbitos da vida. Precisamos desenvolver pensamentos de paz, de amor, de fraternidade, de harmonia e de concórdia com todos. E ficou a lição inesquecível para Pedro. As três negativas são bem conhecidas de todos, não é? Pedro, acompanhando ali todo aquele processo da prisão de Jesus durante a noite, o início da madrugada, e Jesus já tinha predito que antes do galo cantar, ele negaria Jesus por três vezes, e realmente aconteceu isso. E Pedro ficou muito entristecido, muito chateado consigo mesmo, por ter ele negado Jesus, ele que acreditava que era tão amigo de Jesus. E aí então Pedro, ele se retira ali daquela multidão e começa a sentir a dor e o remorso, a produzir mudanças profundas. O que mais transformou Pedro não foram a presença de fenômenos extraordinários que ele viu. O que mais transformou ele foi a grande dor renovadora que ele passou pela perda, entre aspas, daquele mestre, que mais tarde ele veria que, na verdade, não estava perdido. Depois que Pedro se afasta, então, ali, daquele tumulto ali em torno da prisão de Jesus, ele começa a recordar algumas passagens das vivências que ele tinha tido com Jesus. E parece que ele tinha sentido aquela presença amorosa de Jesus, como ele se apresentou tantas vezes, sorridente, amoroso, acolhedor. Veio como num instante essa memória nele. E aí ele lembrou algo que Jesus tinha falado para ele algumas vezes, quando ele se revelava uma pessoa muito dura no julgamento às pessoas que cometiam erros. Naquele momento, ele lembrou isso que Jesus falou para ele em algumas ocasiões. Pedro, o homem do mundo é mais frágil do que perverso. Naquele momento, ele entendeu que toda aquela rigidez que ele trazia dentro dele, de julgar, de condenar as pessoas que cometiam erros, ele não poderia ter, porque ele mesmo era alguém culpado de muitas coisas. Ele mesmo era alguém imperfeito. E essa situação é um grande exemplo para nós, que temos que deixar de ser tão exigentes, tão rígidos nos nossos julgamentos contra as pessoas. Que temos que produzir mais misericórdia nos nossos atos de avaliar a conduta alheia, de sermos mais misericordiosos, de reconhecermos que as pessoas estão errando, não que elas são perversas, mas porque elas são frágeis, como nós mesmos somos. É isso que nos aproxima uns dos outros, reconhecer as nossas fragilidades, aquilo que nós ainda não somos capazes, aquilo que ainda nós ainda precisamos desenvolver. Reconhecer que aquele que erra e que nós condenamos tão severamente, comete erros parecidos com os nossos. Essa reflexão é que produz realmente em nós uma forma de maior aceitação das pessoas, que vai promover em nós uma compaixão, misericórdia em relação aos outros. É isso que falta hoje no mundo, de percebermos que todos nós humanos somos frágeis e precisamos e necessitamos da aceitação dos outros. Então pensa naquela pessoa que você mais tem antagonismo contra ela. Pensa naquela pessoa que você julga de forma muito severa como alguém perverso. Na verdade, ele é alguém frágil. Frágil como você, como eu, como todos nós somos. Alguém que precisa de mais oportunidades da vida para chegar no momento e corresponder àquilo que é esperado. Essa foi a grande lição que Pedro teve naquela madrugada tão amarga, tão triste, de ele ter percebido que ele não era tudo o que ele imaginava que ele era. Então, o autoconhecimento é algo fundamental para aqueles que querem se transformar. Conhecer as suas fraquezas, as suas imperfeições, as suas dificuldades, mas não se render a elas. Confiar de que nós somos aptos a vencer todas essas imperfeições. E como que Pedro foi se redimir dessa situação? Quando Jesus retornou após a morte e aparece uma terceira vez para os discípulos, ele, reunido ali com os discípulos, uma passagem muito linda do Evangelho essa, mas aí então Jesus endereça a Pedro uma pergunta: Pedro, tu me amas? E aí Pedro, com toda aquela alegria de ver o seu mestre ali, voltando do mundo dos mortos, aparecendo espiritualmente ali, com um corpo tangível, perceptível, Pedro fala: sim, Senhor, eu o amo muito. E aí Jesus novamente pergunta: Pedro, tu me amas? Pedro já deve ter começado a ter alguma dúvida, porque Jesus estava perguntando de novo. E aí novamente Pedro fala: Senhor, o Senhor sabe o quanto eu te amo. E aí Jesus dá aquela pausa. Imagina a expectativa de Pedro esperando o que viria de Jesus de novo. E Jesus de novo: Pedro, tu me amas? Pela terceira vez. Sabe o que Jesus falou a cada vez que Pedro dizia que o amava? Apascenta as minhas ovelhas. Olha que coisa interessante. Ele volta do túmulo para dizer para aquele que tinha negado para ele, tinha negado ele três vezes, volta e redime ele perguntando três vezes: você me ama? Então apascenta os meus filhos, aqueles que eu cuidei, aqueles que eu amei. Apascenta aquelas pessoas que eram os meus discípulos. Aquela paz e aquela tranquilidade que você não teve, leva eles. Aquilo era a redenção ali de Pedro, daquelas três negativas. E é de certa forma o que Jesus pede para nós, que nós pacifiquemos onde nós estivermos, que nós apacentemos as ovelhas, que na verdade somos todos nós. Onde estivermos, vamos levar paz para as pessoas, vamos acalmar os corações que estão desesperados e aflitos, vamos tranquilizar as pessoas e vamos transmitir a elas uma mensagem de fé, de confiança. Percebam que muitos estão a clamar os problemas, as lutas, as dificuldades, as ameaças. Precisamos nós levar a ideia de que amanhã o sol vai brilhar de novo, a vida vai seguir o rumo, aquilo que se destruiu se reconstruirá, aquilo que se perdeu se ganhará, a doença passará e a saúde voltará, os bens serão reconquistados, a paz será novamente implantada. É essa mensagem que diariamente nós temos que levar no meio onde estivermos. Uma mensagem positiva de amor e de confiança. Nós vamos adiantar um pouquinho a nossa palestra aqui. Vou pular essa parte que fica para uma palestra do futuro. E vamos ver nessa música o resumo de grande parte da nossa palestra hoje. Prestem bem atenção que a letra é belíssima, vocês vão gostar. Boa ideia. Tá saindo a caixa? Vocês veem que a música, ela nos faz menção da forma da morte que Pedro teve. Depois de anos ali liderando os discípulos de Jesus, criando ali condições de grande assistência e propagação do Evangelho junto aos mais necessitados, Pedro vai enfrentar a morte também pelos perseguidores do cristianismo. E ele não queria ser crucificado como Jesus. A crucificação era a pena de morte comum naquele tempo. E até hoje, infelizmente, temos um país que ainda conserva essa forma de execução. E Pedro, então, ele pede para ser crucificado de ponta cabeça, com os pés para cima, para não se parecer com Jesus. O que nós concluímos dessa passagem é que as grandes realizações da vida não nos livram das experiências necessárias, mas nos preparam para elas. Jesus, quando anunciou a Pedro que ele morreria pela espada ali, naquele momento que ele diz, quem viver pela espada morrerá, ele estava mostrando isso mesmo. Pedro tinha essa forma de morrer porque era algo que fazia parte da sua aprendizagem espiritual. Era a sua prova final. Por isso que ele passaria por uma dor tão intensa como essa forma de desencarne. Mostrando isso, o fato de nós realizarmos o bem, construirmos o bem, ele não vai nos isentar daquilo que é necessário nós passarmos, mas vai nos dar a força, a capacidade até de aceitarmos a transição, por mais dolorosa que ela seja. Então, meus amigos, meus irmãos, essa é a nossa mensagem para essa tarde. Os exemplos de Pedro devem nos inspirar transformações. Eu espero que todos possam ter tido alguma reflexão nesse sentido nessa tarde. Que Deus abençoe a todos, traga paz, harmonia e felicidade ao coração de todos. Muito obrigado.